Sofrer e Chorar com Pedrão Pés. Sofre aí! Portal do Arrocha. Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada. Mas lembro de que você me falou, jurou sempre me amar. Você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar. Não estou querendo encontrar. Não quero outro amor no seu lugar. Venha comigo, amor, que eu estou sofrendo, por favor. Não vai me deixar, não. Não, amor, não vai me deixar. Já não existe mais nada. Mas lembro de que você me falou, jurou sempre me amar. Oh, oh, oh, sempre me amar. Sempre me amar. Ah, ah, sempre me amar. Ah, ah, sempre me amar. Ah. Já não sei o que fazer de você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar. Não estou querendo encontrar. Não quero outro amor no seu lugar. Venha comigo, amor, que eu estou sofrendo, por favor. Não vai me deixar, não. Não, amor, não vai me deixar. Venha comigo, Paredão.